ace, motherfucker. Tô com a droga escondida na minha meia. Se cê correr, os meus mano te rastreia. Tenta comigo, a coisa fica feia. Cê vai escutar a canção da Bereta. Eu não tô entendendo qual que é a ideia dessa mina. Tá querendo romance com amor e adrenalina. Cola aqui na base que a tropa te fuzila. Se tá desanimada, brota aqui que nós te anima. Eu tô vendendo droga, mas queria vender rima. Até o final do ano, mano, eu enriqueço a firma. Mas é que essa mina vicia igual cocaína. Eu paro com essa merda quando eu melhorar de vida. Mudando a rota, mas sempre no mesmo pique. Fumaça pro alto que é pra espantar chilique. Fica me cobrando, quer viver uma vida chique. Eu não sou seu sugar daddy, você não é minha bitch. Tô quebrando a banca, tô levando o que é meu. Se tu não me entendeu é porque você não viveu. O crime não compensa, por isso que eu tô na fuga. Vendo viatura, assusta Mike, Fred e Gruga. Queria um carro, mas o aluguel tá pago. Queimando um cigarro pra ver se me ameniza. Enquanto todo mundo olha pra você e aponta, meu bonde tá tentando, pelo menos paga as contas. Enquanto a loirinha tá chupando cinco pica, adquiro experiência pra contar pra minha filha. Se quer tentar a sorte, pode ir entrando na fila. Pode, pra mim não falta vicio igual cocaína. Woo!